10, sta ne abbia risolto. Aguarda um minutinho pra iniciar. 7334. Tá 4.30. Dá tempo do aeronave decolar. Gente, livre pouso pistão no 0, vento é 120 graus, 1-9, ajuste no 0, 1-2. Cabeceira no 0, deslocada. Sente, autorizado pouso na cabeceira 1-0, deslocada 380. Informa que está levando o comandante da sexta região e, se possível, fazer um backtrack rápido para ingressar no parque de autoridade. Negativo, será coordenado. Livre pouso, vento é 120 graus, 1-9, ajuste no 0, 1-2. Autorizado por o Socorro 2733. 2733, após o pouso, vai ultrapassar um pouco o ponto de espera do pátio de autoridade. A aeronave da Força Aérea, que já se encontra no local, vai alinhar na cabeceira e após o senhor vai ingressar. O 2733. Pronto, por visual, antes vai pousar e depois vai depressa aguardar ela alinhar na cabeceira e ingressar no pátio de autoridade 2733. Aérea 2526, mantém o ponto de espera do pátio de autoridades. Força Aérea 2733, infelizmente não há separação com a aeronave que estava na sua retaguarda, Boeing 737-800 da Gol. Seu solo é os 34, libera a direita via taxi eco. Mantenha alfa na delta, vai manter a posição aguardando instruções. Próxima direita, alfa, delta, mantém a posição. Está levando a eco, a alfa aguarda na delta para os testões do controle. Parte 1 no Índia, ponte de espera, 1895, muito obrigado, até boa tarde. Uno 864 na escuta. Responde 5146, controle 1146, 1146. 864, livre pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-9, ajuste no 0, 1-2. Livre pouso, 1-9-4. Fale que a cabeceira está deslocada a 3-8-0 metros, 1-9-4. Ok, sente, 1-9-4. Oi, boa tarde, é o gol 2-0-6, visual, canal nacional, está pronto. Sente, mantém a ponte de espera da 1-0, 2067. Vai manter. 0-9-1-2-4. 2526, alinhar e manter a cabeceira deslocada da 90. Torre, Papai Romeu, Vitor, Hotel Delta. Você? Tá próximo de Simbra, já tá com o motor norte 2190, para retorno, hoje demais. Cruzar direto em Rimar, Vitor, Hotel Delta, ajuste em Salvador, 0012. 0012, direto em Rimar, Vitor, Hotel Delta. 1864, direito no 211, só nas 37. 211, rumo 864. Alô, boa tarde, voo 1864, de Bruna. 1864, Alfa Juliette, até o 05, autorizado. 05 da companhia, da Força Aérea, após ingresso via. Seu parte de autoridades, autorizado. A quanto vai o Favuzão do controle? Torre Olympus 04. Olympus 04, perna do vento, dono 0 no 1510, reporte intercepção na perna do vento. Perna do vento, 1500, reportará, interceptando Olympus 04. Só solo controlado da RMA, visto até o dedo. Tomará controlado de qualquer data. Outro 04, informo tráfego Robson 44, efetuando pouso na terceira milha da final da 17, parte da RMAR, fique atento, mesmo está mantendo 500 pés. Sente a forte perna do vento da 1-0, o vento 04. Reportará, o vento 04. 7-3-3, vamos estacionar a frequência livre. Meia livre decolagem da 1-0, vento 140 graus, 1-2 mais, um ajuste na 0-1-2. Perna do vento 2526, decolado aos 40, controle 1-1935. 2067, aguarda só um minutinho, a aeronave da Força Aérea já está na perna do vento, vai girar baixo, se não dá no zero. Aguardando o aeronave da Força Aérea, 04, reporta para girar baixo. Você portará para a base, Olympus 04. Vamos tráfego a 4 milhas da posição do 1-1, é 2-3-2-0 da Chanel. Confirmando, é 2-3-1-8 da Chanel. Sente tráfego, Olympus 04. Controlado, Vitor Teodato, confirma. Cancelou, Vitor Teodato. E gera base final da 1-0. Reporte na curta embaixo travada. Vento 1-2-0 graus no menor e o ajuste na 0-1-10. E gera base para o Olympus 04. Reportará na final. Posição gera base curta, Olympus 04. Afirmativo, girando, Olympus 04. travou, Olímpio 04? Baixado e travado, Olímpio 04. E o pouso pistão 0, vai ter 120 graus e não joga mais. E o pouso pistão 0, Olímpio 04. Ajuste no 0 e 2, 04. Gente, 0 e 2 aí. Alô, boa tarde, China 6356, no localizador. 6356, continua a aproximação, guarda a pista ali, à sua frente, T3 da Força Aérea está curtíssima da 90. Vamos ver, 04, Lupo 04, próximo à direita, mantendo a minha escuta, Alfa na Delta, mantendo a posição em aguardo instruções, Lupo 04. Precisa me atender 5 mil na escuta? Precisa, senhor. Aguardando a posição livre. Será que tem? Está embaixo travado e a chamada agora. 6356, livre pouso, pistão no 0, vai ter 120 graus, 120 graus, ajuste no 0 e no 10. Livre pouso, 6356. Salvador 6254, você está na porta 9. Oi, poxa, né, na curtíssima da 90? Afirmativo. Após a aeronave, aliar e manter a parte da cabeceira interditada, 2067. 2067. Salvador, muito boa tarde, voo 867, informação Mike, posição 7. Voo 867, informação Mike, confere o número 2, por favor. Aguardo. Direita 211-63. Solo, boa tarde, o número 6356. 6356, Alfa e Juliette, então... posição Alfa Mantente da Juliette. Alfa Mantente da Juliette, 63. 6254, contato, zona 3. A bordo. 135. Positivo, está com 3 horas e 20, alternando na pista. Taxi 1 no Índia, ponto de espera 2195, 12 Volvo. Taxi 1 no Índia, ponto de espera 2195, 62, 64, obrigado. Televisão 67, decolagem da 1 a 0, GT 120 graus, 1 no 2 nós, o ajuste no 0 no 2. Da companhia, está externa da Juliette até o gate 011. Estou ativo, atento aeronave da companhia, após ingresso para o gate 111. 356. Decolado aos 49, controle 1935. 935, né? Escuta, prossegue. Confia. senhor 350, decolada 190 com primeira curva esquerda na saída Pucajama, Pajama, Caju. Lopes do Lula, 7, a primeira, vem após conforme rota prevista no plano de voo. Telefone 5403, controle 119.35. É, autorizado para Maceone, 350, aerovia 317, decolada 10 com curva esquerda, saída é a Puca, Aracaju, 5403, controle 1935. 1864, Pucajama, Pajama, Caju. Pucajama, então Aracaju. 1864, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Vou para o pushback acionamento, 1864. Pousada mantém, parte de direito da Pesada 360, decolada 190, com primeira curva direita na saída Arvora Left. Lopes 117, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5172, controle 119.8. Boa noite, né? Autorizando Brasília nível 3, 60, decolada 5.0, vendo curva direita, saída Arvora. Elefa, detesta a Brisa Bono 7, após de acordo com o plano de voo 5172, no transporte de controle 119.8, bola de 67. 5175, controle 119.35, a primeira aerovia que recebe o seu peso chama nós após conforme a rota prevista no plano de curso. Correto, aponta para o corpo de estacionamento 03. sol, por gentileza. Gente, já tá sanado? Gente, livre, sanado, quanto tá ali no altímetro, é 1.001. Até através do 06, vai dar 1.200 para você, 1.900. gente vai manter a posição e apontar quando totalmente pronto pro pushback, ok? Bruno 867, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 118, direção 95, altímetro 1011, atento ao tráfego, finalizando o pushback no 05. Prossegue o táxi após o colega Ribeirão em estado do Pátio Pessoal, ok? Ok, tudo bem, contrato, torre 11, táxi 1, mas o que é o modelo de espera 1295, ok? Bruno 70, bom? 70. Gente, após a passagem do colega da companhia taxiando até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, autorizado, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 1011. Visão ao contrato da companhia taxiando? Afirmativo. Gente. Confirme? Gente, 2733, um bom dia. 864 está pronto pro táxi, o colega não vai ter como passar, senhorita. Pode ser na frente dele? Previsto que o seu pushback seja até a entrada do pátio principal. Informa-se o senhor deixar a entrada do pátio principal livre, ok? Mas o senhor pode prosseguir, eu irei coordenar com o colega, ok? Podemos ir para o táxi? Só um minuto, manter a posição. O 1867 vai ser preterido devido ao tráfego que realizou o pushback corretamente, ok? Sem problema, monta. Gente, no 864 prossegue o táxi no ponto de espera torre 118.95, bom voo. Gente, eu prefiro o táxi. Obrigado aí, colega. A gente está super atrasado no programa em Brasília lá, viu? Tranquilo, bom voo. O 1867 após o tráfego prossegue, bom voo. Após o nosso prossegue, obrigado, senhor. Ali mantém, confirmando, ali decola da 10, vai ter 140 graus 099, altitude 01 na parte da cabeceira deslocada. Decola a parte deslocada com 1874. Guarda, autorizado, pushback e reporte o táxi. Olha o táxi, baixa gol, liga de direto, mais uma, 3, 2. Aliás, manteu no zero a partir da cabeceira de acreditado. Manteu no zero a partir da cabeceira de acreditado. 864, decolado 09, controle 1995, por favor. 1935, boa tarde. 867, controle 1198, bom voo. Obrigado, obrigado, bom dia. Padrão, boa noite, 67, 2500 para 360, fez a árvore elefa. Aguarda, na casa 3, vou acabar com a nossa. Então, 321. Aguarda, 321, vai colocar. Chama na frequência confirmando sobre o voo em Valença, autorizado para acionamento check 118.95, bom voo. Conquista, 180, rota conforme, eleva, pilão, conquista. Ah, decola no zero. Apoia para a escova direita, peixe de subida, arco, eleva, tenta saber se deslocar, 380 metros. 5-4, 2-6, transponder, controle 119.8, correção, controle 119.35. E a torre opera em 198.95. 180, conquista, na descida A, 2, eleva, após o pilar, após o 66.45, 2,6, posição 5-4, 2,6, transporte, 19,35, controle, 2,9,5, posto. Formativo, chama quando pronto, não. Bate o 1, para, puxa. Para. Liberal, só livre ingresso aí, mantendo 7-0. Dono 4-1, continua a aproximação, reporta a sede, posto checado, 5 da ré. Vai estar lá, dono 4-1. Cabeçura no 7, Leão November Alfa. Busca o seu Charlie, prossiga. Negativo, 1-2-1-1 no solo. Ciente 400, qual a pista que pretende utilizar e o país se encontra, o Otachan? Ciente, pela cópia, 400. O nível está correto, é o 400, confere? Hotel Charlie, BH-400, rota conforme, Elefa, 3121, conforme o plano. Decola no 7, primeira direita, perfil da subida, Arvo, Elefa, após o 3121, segue conforme. 5161, transponder, controle 69.35.